prezados irmãos, prezadíssimas irmãs, recordando há 2000 anos atrás, quando Cristo vai ao Pai e os apóstolos então, e aí, o que fazer? Decidiram fundar uma casa na beira de uma estrada para continuar os ensinamentos e as curas que Jesus fazia. E essa casa, eles deram o nome de Casa do Caminho. E nessa Casa do Caminho, Jeziel, que já esperava o Messias, veio, foi ao pai Jeziel, tomou conhecimento, porque naquela época os meios de comunicações era mesmo a única coisa que eles deram para Jesus, foi o burrinho. Então, Jeziel foi curado naquela casa, batizado no cristianismo, passou o chamado então Estevão. Estevão, lendo os pergaminhos, passou a ter conhecimento então de Jesus, o Messias que ele esperava. E ele então passou a ser um trabalhador naquela casa, passou a ser um morador da casa. E a perseguição do Sinédrio contra os cristãos persegue, denunciam, prendem Estevão e a... Interessante que antes o Saulo era noivo de Abigail. Ele jurava para Abigail, quando ele se casasse, que ele ia procurar Jeziel aonde fosse, para trazê-lo para eles viver uma vida feliz. Mas Jeziel, batizando no cristianismo, passou a chamar Estevão, por ironia do destino, irmão da pedrejar Estevão, irmão de Abigail. Então, naquela época, veja bem o tanto que o mundo já evoluiu. Apesar de 2000 anos já passaram, não é tanto tempo assim. Mas eu sempre digo, já é tempo para nós aprendermos alguma coisa. Mas hoje, vejo que ninguém aceita isso mais. Né? Em Roma, tinha o Circo dos Leões. Aonde não tinha o Circo dos Leões, a festa era apedrejar o condenado. Então, Saulo insistiu com a sua noiva, Abigail, fosse naquela festa, o primeiro que estava presidindo, né, como o novo presidente do Sinédrio. E então, ela não gostava dessas coisas, era o espírito já, né, bem sutil, meiga, mesmo não tendo conhecimento do cristianismo, mas já era espiritualizado. Ela não queria ir, ele insistiu. Ela falou, então vou no fim da reunião. Quando foi no fim que ela chega na festa de mão dada com o noivo, ele sendo apedrejado, ele tombando a cabeça, já reconheceu que era o seu irmão, o ex-Jeziel. Ela falou, você é meu irmão. Mas ele apertou a sua mão e mandou ela conter para não dar escândalo. E manda recolher Estevão numa sala e foi ter a sós ele e ela reservada. E lá então o Estevão agonizava, ela colocou a cabeça do Estevão no seu colo, sujando todas as suas vestes de sangue. E ela disse, oh, mas que isso? Conversando com o irmão, mas ele estava desfalecendo. Ele foi abrir os olhos e falou, oh, falou do Cristo, e ela disse, como esse Cristo, aonde te levou? Ele falou, um dia você vai conhecer. E ele pergunta, olha bem nela, abre os olhos, a voz rouca já, e pergunta, com quem eu a deixo? Porque eles, né, quem conhece essa história, eu estou só resumindo para não tomar tempo do nosso irmão. Então, ele pergunta, com quem eu a deixo? Ela aponta no Saulo e diz, ele é meu noivo. Então Estevão diz, não tenho nenhum inimigo. e desfalecia. E naquela hora, então, Abigail, que a sua mãe já tinha ensinado a oração dos aflitos, ela ora, ela prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora as misérias amargas do pranto de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tenebrosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta da esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz de vida, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono do tormento, trazendo o esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E com esta prece, Abigail, nós damos início à nossa reunião da tarde, passando a palavra ao nosso irmão Tadeu, fundador da Casa do Carinho de Araxá, diretor, e que continua sendo a casa, aquela Casa do Carinho, que recebe todos aqueles necessitados, né? São conduzidos para o tratamento necessário, tanto de material espiritual. A palavra para o Senhor. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Dando continuidade, né? Sobre o amparo deles, eles são mil vezes mais do que o nosso público de hoje, porque esse local aqui é um local onde as equipes espirituais, nós ainda não temos essa condição de calcular, de ter essa dimensão da parte espiritual desse ambiente. Mas estamos aqui agradecendo e tentando aproveitar essa oportunidade, esse ambiente de paz. esse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz do caminho, do pão espiritual. Perdoa-me, ó Senhor, dos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. A nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade, o vosso amor assim seja. Thank you. qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Abençoada a escola terrena, foi quando ele convocou os seus discípulos, dizendo: ide e pregai o evangelho por toda parte do mundo, ressuscitai os mortos, dai vista aos cegos, purificai os leprosos, fazer caminhar os paralíticos, dai de graça o que de graça recebeis. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Naquele momento Jesus falava tudo, em tão poucas palavras. Convidava os seus discípulos para o trabalho da caridade, para o trabalho de servir, para o trabalho da prática, de colocar as mãos na massa. E olha que o Cristo continua fazendo esse convite todo dia para nós, através dos nossos corações. Todo dia o Cristo bate a porta do nosso coração e procura nos convocar para a nossa missão, para o nosso objetivo maior, que nós estamos aqui hoje nessa abençoada escola terrena. E aí nós pegamos os primeiros cristãos depois do retorno do Cristo para a pátria espiritual, como sofreram os primeiros cristãos. Eu falo que aquelas pessoas pareciam não ser de carne e osso, não. Eles eram de ferros. A gente fica acompanhando a história de Paulo. Aquele homem não era de carne e osso, não. Aquele homem comentou surras. Aquele homem caminhou. Aquele homem fez coisas que um ser humano dificilmente suportaria. E os primeiros cristãos, a coragem daqueles homens de enfrentar um perigo tão grande, que eram os perseguidores, e eles iam driblando, eles iam fazendo as suas manobras, e tentando divulgar e pregar o Evangelho de Jesus e praticar o Evangelho de Jesus no meio de tantos inimigos. Mas como foram corajosos os primeiros cristãos. É um modelo de vida para nós, os primeiros cristãos. Primeiro porque a época era uma época que não tinha nada. Tudo muito rude, não tinha nenhum progresso material. Pegar o progresso que nós temos hoje e pegar o progresso material dos primeiros cristãos. A gente ainda comentava no Evangelho a semana passada a sabedoria de Paulo, até porque ele ia passando nas cidades e não tinha como voltar. Ele sabia que não tinha como voltar. E ele ia pegando essas cidades onde ele passava e ia escrevendo as suas cartas. Mesmo que ele quisesse voltar a essa cidade, não tinha condição. O progresso material era praticamente nada. Não tinha nada. O progresso não oferecia nada para facilitar a divulgação do Evangelho. E Paulo, com aquela luta incansável, ia passando e fazendo as suas cartas para onde ele deixava as suas palavras e deixava a sua igreja. Na época chamava da igreja. Olha a sabedoria daquele espírito. Olha aquele espírito tão intuído pela uma força divina. E assim foram os discípulos. Assim foram os outros grandes espíritos daquela época que acompanhavam o cristianismo. A peleja, a batalha, não era nem luta, era uma batalha. Era um campo de guerra. E os primeiros cristãos enfrentaram de cabeça erguida. Enfrentaram com coragem, com fé, com devotamento ao Cristo. O mais bonito da passagem e o mais bonito de falar dos primeiros cristãos é o devotamento daqueles espíritos pelo Cristo. O tamanho do devotamento, alguns deu a própria vida, como Estevão, Paulo e tantos outros deram a própria vida, porque quando eles se arriscavam a divulgar o Evangelho, a falar do Cristo, a divulgar o cristianismo, todos eles corriam perigos de vida, porque os inimigos da época não perdoavam, matavam, sacrificavam as criaturas. E a gente fica observando como eles eram fiel ao Cristo, abnegados, uma entrega muito grande ao Evangelho de Jesus, uma entrega muito grande ao Cristo, ao trabalho do Cristo. E aí vem acompanhando a história, a gente vem acompanhando a história, como Francisco de Assis, Santo Agostinho. E aí vem a história, vai seguindo um trabalho de peregrinação e de doação muito grande, porque até então o progresso ainda era muito precário. E essas pessoas tinham que desdobrar seus esforços, caminhar com as próprias pernas, não tinha recursos. Narra Francisco de Assis caminhando, enfrentando longas e longas caminhadas e pregando o Evangelho de Jesus. Antônio de Pádua. E assim vem chegando, e vai passando a história desses cristãos. o sacrifício, o trabalho de abnegação. Não vamos ficar tão distante, não. Vamos falar de Santa Maria, do São Mariano. A luta desse espírito, São Mariano foi o precursor que alavancou a doutrina nessa região, uma missão muito grande de conseguir colocar no coração de Eurípides a doutrina espírita. Olha a missão do São Mariano, de fazer aquele espírito, aquele missionário converter, porque era tão católico, estava tão envolvido na igreja, estava tão compenetrado no catolicismo, e São Mariano já sabia que ele tinha uma missão muito grande, uma tarefa muito grande, de converter o seu sobrinho para essa doutrina redentora, para essa doutrina esclarecedora, para essa doutrina que nos traz uma riqueza muito grande, que é a fé raciocinada. Essa doutrina que nos responde tudo o que nós perguntamos, só mesmo aquilo que a gente não quer ouvir e aquilo que a gente não quer acreditar. Então, São Mariano foi esse grande espírito de segurar e de implantar a doutrina espírita nessa região. Porque quando a gente fala nisto, quando a gente fala dos primeiros cristãos, quando a gente fala de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, de Antônio de Pádua e tantos outros, quando a gente fala de São Mariano, de Eurípides, eles enfrentavam, não era só o preconceito, eles enfrentavam, não era só os inimigos, não. Era uma coisa nova, eles enfrentavam o novo. Hoje nós temos tudo e nós temos tanto medo do novo, nós temos tanto medo do desconhecido. E esses espíritos tinham que enfrentar o desconhecido, por mais fé que eles tinham. Mas a pressão era tão grande, por mais conhecimento, eles ainda enfrentavam o desconhecido, enfrentavam o novo. E nós hoje, com tanta oportunidade, com tanto esclarecimento, com tanto progresso, com a parte intelectual totalmente em pleno, em plena atividade, nós ainda carregamos um medo muito grande do novo, do desconhecido. E São Mariano cumpriu com seu papel. Santa Maria. Santa Maria é um lugarejo que não foi criado para crescer, para não ter progresso material. Santa Maria é para ser preservada, porque é um ambiente salutar, é um ambiente divino. É um lugar que esses anos todos permaneceu assim e vai continuar por muitos e muitos anos. Tanto é que já tentaram o progresso aqui dentro e pode perceber, por mais que as pessoas tiveram boa vontade, por mais que as pessoas tiveram boa intenção, Santa Maria continua esse lugarejo aconchegante. Esse lugar é para aconchegar as almas, é para acalentar os nossos corações. Aqui não é para virar uma grande cidade. Se vocês for observar, por mais que as pessoas insistam em fazer com que o progresso avança nesse local, por uns bons anos, Santa Maria vai continuar sendo esse aconchego de almas. Eu ainda falava com o Titaíde, meu grande companheiro da caminhada cristã, foi o primeiro presidente da Casa do Caminho na cidade de Araxá, uma pessoa que eu tenho uma estima, um carinho muito grande. Titaí te falava às vezes do progresso de Santa Maria. Santa Maria vai impulsionar o progresso. Eu falava, não vai. Santa Maria é um lugar abençoado. É para acolher almas. É para apaziguar os nossos corações aflitos. Quantas vezes nós discutimos no bom sentido, dialogamos sobre Santa Maria. E Santa Maria não vai passar disso por uns bons anos. Não vai passar porque ela é para continuar assim. Esse lugar que você chega e recebe o pão da vida, o verdadeiro pão, que é esse ambiente de paz, que é esse ambiente que envolve a nossa alma, esse ambiente que nos tira desse novo mundo estressante, eletrizante, esse novo mundo que deixa as pessoas cada dia mais distantes de si mesmo, mais distante daquilo que nós temos de melhor na vida, que é a nossa qualidade de vida interior. Se esse mundo aí fora não tem mais cidade pequena, aonde chega o progresso, seja Sacramento, seja Araxá, seja Conquista, já é uma cidade. Uma cidade em fase de crescimento, de progresso. Mas Santa Maria, nesse local, vai preservar por muitos e muitos anos essa paz espiritual. Esse lugar onde a gente encontra aquilo que nós temos de mais confortante na vida, que é a serenidade, que é um lugar especial, é o aconchego do Espírito. Mas falando dos primeiros cristãos, falando dos grandes missionários que já passaram por essa terra, com caminhada de muita luta, de muito sacrifício, e nós agora? Qual é o nosso papel? O que é que nós temos feito pelo Evangelho de Jesus? O que é que nós temos feito pela divulgação do cristianismo? Nós que temos uma ferramenta maravilhosa nas mãos, que é o Evangelho Redivivo, a terceira revelação, que é a doutrina espírita. O que nós espíritas temos feito pelo cristianismo, pelo Evangelho de Jesus? O que que nós espíritas temos feito pela nossa própria doutrina? O que que nós estamos precisando para fazer um pouco mais? Nós ainda encontramos tantos espíritas tímidos que falam na doutrina com a boca fechada, às vezes escolhendo a hora e o lugar para falar da doutrina espírita. Os benfeitores têm falado a miúde que nós espíritas precisamos de fazer algo mais. Precisamos de fazer a diferença. É. Nós hoje temos tudo. Nós temos todo um amparo, nós temos toda uma cobertura, nós temos todo um progresso que facilita a pregação do Evangelho, a divulgação do trabalho do Cristo e principalmente a nossa doutrina, que era tão, que tinha tantos preconceitos, que hoje em muitas cidades ser espírita é chique. As pessoas respeitam, as pessoas comentam que o espírita, eu não sou espírita, mas eu tenho que admitir que o espírita, ele realmente pratica a verdadeira caridade. O espírita realmente coloca as mãos na massa. Então hoje, nós estamos o quê? As pessoas hoje, a humanidade, as pessoas que nos cercam, depositou uma confiança muito grande em nós espíritas, que nós realmente levantamos a bandeira da caridade. As pessoas que não são espíritas, têm nós espíritas como nós que levantamos a bandeira da caridade. Nós temos, nós somos essa referência para muita gente. E nós temos que fazer jus desse acontecimento. Nós temos que fazer algo mais. Nós não podemos ficar acomodados nessa doutrina. Nós temos que fazer algo mais. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que abrir a boca e falar de peito aberto da nossa doutrina espírita. Nós temos que devagarinho ir infiltrando as pessoas na nossa doutrina. A nossa doutrina não sai divulgando nem pegando as pessoas à força para vir para a nossa religião. Não é não, ninguém vai fazer isso e nem pode. Mas também nós não podemos acomodar nessa doutrina. Ficar acomodados. Ah, eu já conheço a doutrina, eu já conheço a literatura. Quer dizer, nós não podemos pensar só em nós. Se eu hoje tenho conhecimento dessa doutrina espírita, tão maravilhosa, se ela é tão boa para mim, se ela me faz tão bem, eu tenho que dividir tudo que é bom para os outros. Eu tenho que falar. Eu não posso é virar um fanático nas ruas, batendo de porta em porta e convidando as pessoas para ser um espírita. Mas nós temos que ter mais ousadia na doutrina espírita. Temos que fazer algo mais. Temos que fazer a diferença. Nós hoje somos livres para falar do Espiritismo. Os nossos antepassados, para eles foram tão difíceis, eles tinham coragem, eram destemidos. E nós hoje que temos tudo nas mãos, para falar mais, para infiltrar mais essa doutrina no coração das pessoas, nós ainda estamos tímidos. Precisamos fazer algo mais, precisamos fazer a diferença, precisamos realmente divulgar. A nossa divulgação ainda é uma divulgação tímida. Isso quem tem falado a miúde é a pátria espiritual, é o plano espiritual. Porque nós acomodamos, eu estou bem. Eu tenho conhecimento da literatura, eu tenho conhecimento da doutrina, mas vou ficar só nisso, pensando só em mim? Nós vamos nos tornando espíritas totalmente egoístas, que só quer para si, que só pensa em si. Nós temos muitas formas de ir infiltrando as pessoas, convidando as pessoas, trazendo as pessoas para conhecer. Não é nem para ser espírita, é para conhecer a nossa doutrina. Nós estamos num estado tão confortável, nosso estado de espíritas é tão confortável que nós não precisamos de convidar ninguém para virar espírita. Nós temos que convidar as pessoas para conhecer o Espiritismo. Ou se não, convidar as pessoas para conhecer a literatura espírita. Já é o suficiente para divulgar nossa doutrina. Para divulgar o Evangelho redivivo, que é essa terceira revelação. E nem esse pouquinho nós ainda estamos devedores. Nesse pouquinho nós ainda estamos acomodados, ainda não estamos conseguindo cumprir com essa tarefa. Precisamos repensar a nossa missão. dentro do Espiritismo. Precisamos estar relembrando todo dia a luta dos primeiros cristãos, a luta desses missionários que vem passando através dos séculos. Enquanto eles foram fiel a Jesus, o quanto eles foram abnegados na missão, nós não podemos ser diferente, porque hoje nós temos um campo totalmente descortinado, sem nenhuma barreira, para através do Espiritismo divulgar o Evangelho de Jesus, um Evangelho mais aprimorado, que é o Evangelho Redivivo. Mas nós precisamos fazer isso urgentemente, porque não tem mais preconceitos. Nós não vamos ser pregados no madeiro, nós não vamos ser espancados porque vamos falar do Espiritismo. Acabou isso. É o contrário. As pessoas estão famintas dessa doutrina, porque as pessoas estão famintas de respostas. As pessoas estão famintas de conhecimento, de esclarecimento, de uma coisa que fala mais profundo, que toca mais profundo. É a nossa doutrina. É a terceira revelação. É uma fonte inesgotável de conhecimento, de esclarecimento, de resposta, de tudo que essa humanidade hoje está tão faminta, tão sedenta. E nós espíritas temos essa grande tarefa. Não podemos omitir, não podemos acomodar, não podemos cruzar os braços. Temos que colocar nossas mãos na massa, realmente ser autênticos na caridade e divulgar a doutrina. Divulgar a doutrina espírita é divulgar o Evangelho de Jesus, só que é o Evangelho redivivo, que vai realmente despertar as pessoas, despertar tantas almas boas que estão ainda naquele sono anestésico da falta de luz, de conhecimento, de esclarecimento, e que precisa do nosso toque, precisa do nosso empurrão, precisa da nossa palavra, precisa dessa coisa tão simples que Jesus está pedindo para nós. O que Jesus pede hoje para nós é tão simples. E nós ainda estamos falhos com a tarefa de casa. Precisamos refletir melhor e cumprir a tarefa de casa. A tarefa de casa é envolver mais na doutrina e na sua divulgação, pegando as pessoas que estão à sua volta, as pessoas da sua cidade, e trazendo elas para essa doutrina, não para ser espírita, mas para conhecer, porque depois que as pessoas conhecem essa doutrina, dificilmente essas pessoas vão deixar essa doutrina. Fico olhando hoje para a casa do caminho, nesses 33 anos de trabalho contínuo. Casa do caminho começou com uma biblioteca simplesinha, pequenininha. E como a Casa do Caminho sempre foi um centro de receber pessoas que tinha medo de ir no centro espírita, ia na Casa do Caminho, porque na Casa do Caminho é centro espírita, mas é centro espírita, lá nós falamos de reencarnação, lá nós falamos dos espíritos, lá nós falamos de tudo da doutrina. E hoje, com o passar dos anos, a nossa biblioteca pública, através do sistema, porque hoje é tudo sofisticado, tudo muito fácil, nós temos quase 3 mil pessoas lendo, estudando. Temos hoje quase 6 mil livros espíritas, que é pouco, Estamos necessitando de mais livros, pelo tamanho do público que hoje está lendo, envolvidos na literatura. Então, olha que coisa interessante. As pessoas iam para a casa espírita, na casa do caminho, passa na biblioteca, levava um livro espírita e foi envolvendo essa imensidão de pessoas. Então, nós temos muitas formas de pregar a doutrina, de divulgar a doutrina, convidando as pessoas, primeiramente, para conhecer. Vai lá, fulano, conhecer, lê qualquer coisa assim, de repente se interessa, é muito bom, dá livros de presente. São coisas tão pequenas que pode acontecer no nosso dia a dia e que a gente pode divulgar tanto essa doutrina, divulgando também o Evangelho de Jesus. E as pessoas estão realmente necessitadas. Basta o seu primeiro toque, basta um pouquinho da sua boa vontade para você ajudar as pessoas, principalmente mostrando para elas essa literatura maravilhosa que é o Espiritismo. E nós precisamos parar e tentar fazer a diferença dentro do Espiritismo. Não só na prática da caridade, mas também na divulgação da doutrina. Porque hoje nós somos livres para divulgar, para falar, para comentar. Nós não temos essas muralhas como tiveram os primeiros cristãos, como tiveram grandes missionários. Até mesmo Chico Xavier passou por grandes labutas. Foi tão questionado, e a partir daí nós somos livres para falar da doutrina, para divulgar a doutrina, para semear essa luz tão grande por esse planeta, por esse mundo tão necessitado dessa luz da doutrina. Doutrina espírita, nós temos que fortalecer nas nossas cidades o culto do Evangelho no lar, que nós também ainda somos muito desligados de uma coisa simples, muito simples, e que nós falamos pouco, divulgamos pouco e pouco buscamos pessoas interessadas, ou até pessoas que desconhecem a importância do Evangelho no lar. Coisa simples. Eu, por exemplo, estou com uma tarefa agora em 2014 de implantar Evangelho no lar. Eu só quero ver aonde eu vou arrumar tempo. Mas vai aparecer o tempo. Pegar as pessoas interessadas e implantar o Evangelho no lar das pessoas. Porque as pessoas ficam, vão implantar amanhã, depois, e vai levando. Começando na casa de pessoas espíritas que não têm o Evangelho no lar. Nós temos que pegar firme na evangelização da criança e do jovem. Fortalecer esse trabalho na casa espírita. Nós não podemos deixar essa coisa simples e desfazendo, acabando. A parte dos jovens não tem jeito, o jovem não quer nada, mas quer sim. Busca recursos, meios para envolver os jovens, para que nossa casa espírita tenha realmente a mocidade, para que a nossa casa espírita tenha realmente fortalecida a evangelização da criança. Casa do Caminho sempre manteve e se voltou muito de esforços, de trabalho, para que a evangelização da criança e a mocidade fosse realmente uma base para a casa. E nesses 33 anos, nós conseguimos manter esse trabalho com muita firmeza, com muita determinação. A evangelização da criança e do jovem já passou 3 gerações nesse trabalho tão importante da evangelização e da mocidade. E aí vai, os horizontes se descortinando para que nós possamos trabalhar melhor com essa ferramenta bendita que é a doutrina espírita. Tirar as mãos do bolso, descruzar os braços, sair do comodismo e fazer a diferença, fazer algo mais. Esse algo mais que a espiritualidade fala, eles estão mostrando que nós podemos fazer mais, fazer um pouco mais. E ainda não estamos cumprindo com essa tarefa. Nós não temos a força dos primeiros cristãos, e até porque o mundo mudou, é um novo tempo, é uma nova era, mas mesmo dentro desse novo tempo, dessa nova era, nós temos muito o que fazer. E temos muito por fazer. Quero que cada um, começando por mim, possamos refletir no que está sendo dito, no que foi dito nesses momentos tão importantes, nesse lugar tão maravilhoso que é Santa Maria. Eu quero aproveitar essa oportunidade e nós vamos ouvir uma bonita música, Fraternidade. Fraternidade, ela fala também da casa espírita, fala do caminho que nós encontramos. Por ter te encontrado, também me encontrei. É o que acontece com o Espiritismo. Quando a gente encontra o Espiritismo, nós também nos encontramos. Essa bonita música, vamos prestar atenção na fraternidade. É nesta seara que aprendo o caminho. Que coisa bonita. Se continua trabalhando agora muito mais, porque está liberta daquele corpo, a nossa querida Igorina. Aqui, ó, um abraço para a Igorina. Vamos abraçá-la. Abraçar profundamente todos essas pessoas, esses cristãos que passaram por essa região. Eurípides, Somariano, são tantos. Igorina, todos eles que foram tão importantes para essa doutrina. O nosso abraço fraterno, nossa gratidão, nosso respeito, que nós possamos seguir as pegadas desses irmãos. E pedir também que Deus abençoe o Emmanuel, a Conquista, faz um trabalho maravilhoso. Pedir que Deus continue abençoando o seu Adolfo, que é também um baluarte. Pedir que Deus continue abençoando a Nizinha com a sua equipe de trabalho, para dar continuidade àquele trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe a Alzira aqui presente, que faz também esse trabalho maravilhoso na doutrina. Que esses nossos irmãos queridos continuem fortalecidos, fazendo e fazendo cada dia mais, com essa bandeira erguida da caridade. Que eles tenham forças, para que eles tenham todo esse aparato do plano maior, para que essa região continue maravilhosa como é. Porque quando eu citei esses nomes, eu estou citando pessoas que são responsáveis na continuidade desse trabalho, que está continuando esse trabalho há cento e tantos anos atrás. E que vai continuar, até preparando pessoas para depois dar continuidade, que essa região seja uma região próspera espiritualmente, continuar sendo uma região próspera espiritualmente. A esses companheiros que eu citei, tantos outros, está envolvido nas nossas orações, no nosso carinho. E a mesma coisa eu peço para a cidade de Araxá, de Uberaba, para a Casa do Caminho, esse tripé, esse triângulo mineiro, que é uma referência na doutrina espírita, que nós podemos fazer jus dessa confiança que o Brasil tem nesse tripé do Triângulo Mineiro, Uberaba, Araxá, Sacramento, que nós possamos humildemente, dentro da nossa pequena força, deixar, fazer com que essas luzes continuem acesas, continuem sendo um chamamento da fé e um despertar maior da vida espiritual para tantas pessoas, para que esse tripé possa ser referência também no trabalho de caridade, de serviço, amor ao próximo. E eu quero agradecer e pedir que nesse momento essas bênçãos estendam no lar de cada um, que abençoe a cada um, o lar com seus familiares, o trabalho com seus amigos, e que essa região aqui seja sempre amparada por essa luz maior. Bem suavemente nós vamos ouvir quanta luz, para que as luzes possam agora entrar para o nosso coração. Crescendo sobre nós. encerrar, quero acrescentar mais dois nomes importantes de trabalhadores de Santa Maria, o Arne e o Zé Antônio. Perdoa, mas são trabalhadores também que têm dedicado essa região. E Jesus também abençoe que sejam trabalhadores fiel a esse lugar tão importante, tão especial. Nós vamos chegando ao final do nosso encontro, da minha parte. Eu quero agradecer de coração o convite, agradecer a oportunidade, agradecer os companheiros que me acompanharam até aqui, que agora alguns vão retornar para São Paulo, que Deus abençoe a viagem, agradecer o carinho dessas pessoas que tem por essa região. Quero agradecer o seu Adolfo, carinhosamente, nos deu essa oportunidade, agradecer a presença de todos vocês. Estou feliz, estou muito agradecido e desejo que esse momento assistencial, essas vibrações harmoniosas, continue nos aquecendo de saúde, de paz e de muito amor, mas também de muito trabalho, hoje e sempre. Obrigado, viu, gente? Só vou passar para o senhor agora. Prezados irmãos, irmãs, interessante que quando, em junho, quando eu chamei o irmão Tadeu, eu convidei para mim, ele estava recuperando o seu coração, passou um susto, né? E, mas ele já estava indo para o abraço e nós vamos fazer a bolopia de Nhanachá, ele fez todo o jantar para nós e nós fomos jantar lá na casa do Caim com o nosso irmão. Eu fiz o convite. Ele disse, precisa ficar bom que é janeiro, né? Ele falou, não, não vou só em janeiro, vou todo ano. E realmente, eu uso, a gente já não usa convidado duas vezes, quer dizer, o palestrante que falou que é no ano seguinte, ele continua sendo, né? E olha bem, ela está aí, graças a Deus, ó. O tratamento, essa dúvida, os médicos, né? Ainda precisamos, necessitamos, mas aí ele está aí, o sangue forte, ó, também Jesus, o bom Espírito, preparando sempre. Eu é que quase que eu não estava aqui para recebê-lo, né? Aí quando ele estava aqui, então eu estou descabelado. Olha esse amor, meu Deus, eu não tenho palavra para agradecer tanto o nosso irmão Tadeu, quanto essa equipe é maravilhosa, canta bem, a gente parece que fica quase levitando, essas músicas tão lindas, né? Que nos tocam tanto. Somente Jesus, os bons espíritos, que recompensa por nós, né? Eu, de minha parte, fico imensamente, imensamente satisfeito, estou realizado, né? E quero agradecer a presença de todos que vieram colaborar conosco, que Deus nos ilumine, nos ampare, nos abençoe. E para encerrar, eu convido o nosso irmão e irmã a fazer a prece de encerrar. Eu quero só avisar que eu vou dar um abraço no coração, viu, gente? Não vai fazer essa caridade comigo, vai me abraçar. É bom, ele vai me matar, né? De amor nesta casa, aonde a alegria de receber o seu filho Tadeu, pedindo a Deus que dê a ele muita saúde neste novo ano de vida, que ontem foi aniversário dele, que ele possa receber dos bons espíritos flores divinas desta casa, aonde ele dispôs a estar a falar. Que a espiritualidade lhe envolva sempre saúde, para ele continuar levando, conduzindo na vida, a alegria e a paz a tantos corações. A esse companheiro, e lembramos muito do nosso companheiro, o senhor Ataíde. Essa ponte entre Santa Maria, Araxá, Conquista, Sacramento, senhor Ataíde que foi tanto este obedecido trabalhador dessas terras, que tanto divulgou a doutrina com sua seriedade, com sua simplicidade, mas com seu amor. Nesse movimento de ternura, aonde recordamos desse companheiro que tantas vezes, quando ainda não tínhamos o contato, o conhecimento com o nosso companheiro Tadeu, ele nos falou tantas vezes para mim, mas o Nivaldo, ir lá conhecer o Tadeu de Renascer. E Deus, da primeira vez, formou esse vínculo de amizade, que agradecemos ao nosso companheiro de país, que nessas terras trabalhou e divulgou a doutrina com tanto carinho. Pai amado, agradecemos a oportunidade da noite de hoje, da tarde de hoje. Agradecemos o teu amor para conosco, a tua vibração de luz em nossos corações. Que possamos levar nesta tarde, Senhor, essa harmonia divina em nossos corações. Que possamos, Senhor, semear para onde for essa essência da doutrina espírita. Que esta casa, Senhor, que obrigados mensageiros vossos trabalhou, deixando aqui estruturado o sentimento de paz, de alegria, de esperança. Continua, Senhor, semeando para o nosso Brasil central, para o nosso planeta Terra, essa sabedoria de amor, que é a doutrina. Aqui, Senhor, deixou estruturado sobre o sentimento de luz. Que o nosso companheiro, o Senhor Abelardo, no mundo maior, receba os nossos pensamentos em prece, que a dona Iola, que tanto teve à frente desses trabalhos, que tanto, Senhor, dirigiu esta casa, possa receber os nossos pensamentos em prece. Pai amado, derrame da tua grandeza divina, fruto de amor, sobre aqueles que nesta casa passaram, deixando este rastro de saudade, de lembranças, de recordação. Pai amado, envolva-nos o coração em paz. Dê-nos a fé, Senhor, edificada no amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal que assim. Que esta prece, Senhor, transforme a mesa de luz em gratidão por este momento que nos deste. Envolve o nosso irmão Tadeu em saúde e paz com toda a sua equipe da Casa do Caminho. Esses trabalhadores que ali servem, Senhor, em teu nome, na divulgação do teu evangelho, na divulgação de vossa doutrina. E que possa, Senhor, aqueles que irão viajar, ser amparados em suas viagens, retornando aos seus lares, na tua paz, na tua assistência, na tua vibração de luz. E em teu nome, nós agradecemos por esse momento.